Olá, eu sou Neudo Júnior e esse é o Ponderando, seu podcast Crônicas e Poesias de Neudo Noronha Dias. A poesia de hoje, Você Não Sabe o que é Sentir Saudade. Você não sabe o que é sentir saudade. Nunca viveu com a dor angustiante, nem teve o olhar triste e cruciante desta tristeza que minha alma invade. Você não sabe o que é sentir saudade. Você só foi feliz a todo instante e eu, pobre de mim, sou um errante. Um errante a sofrer vendavais e tempestade. Não me queira tirar esta ilusão que guarda com ansiedade um coração dilacerado nesta inglória lida. Deixa-me ser feliz só um segundo. Deixa ser feliz só um segundo a pobre alma que no vasto mundo só teve sofrimento e dor.